polícia e uma senhora que disse ela que a desviar-se ali de um, que vinha no sentido de Oliveira Ceia, a se desviar-se de um cão, tentou passar pelo lado de cá do campanho batendo o cão e depois entrou em despiste e entrou pelas bombas dentro, não conseguiu controlar a viatura e bateu contra, quando veio combater contra as bombas. A senhora teria cerca de que idade? Devia ter cerca de 30 e poucos anos. E sofreu ferimentos? Não? Não tinha ferimentos, ela saiu para o pé dela do carro, e porque eu via sair logo do carro e a minha preocupação foi logo desligar todo o sistema elétrico por causa de alguma ignição, de um problema, uma explosão, e chamar logo os bombeiros, porque o meu medo era que tivesse arrebentado tubos de gasolina e houvesse uma explosão. O carro estava a deitar fumo. E olhando aqui para o local do acidente, que estragos é que há a registar? O que há a registar é umas bombas novas e agora o tempo que vai estar as bombas paradas sem vender combustível até se virem umas novas para o local. Esperamos que amanhã comecem a tratar disso.